que Jesus falou em Mateus capítulo 6 sobre jejum? E por que ele falou sobre jejum? E o que é jejuar? E qual o valor do jejum? Qual o lugar do jejum? Então veja, está em Mateus capítulo 6, versículos do 16 a 18. Apenas três versículos. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Você pode acompanhar também, fazer anotações no seu boletim, lá dentro do boletim, na última parte do boletim, tem uma parte específica, tem um espaço específico para você fazer anotações do que será dito aqui no seu boletim. Isso facilita na sua colaboração e participação no GAIS, nos grupos pequenos que acontecem nas terças-feiras. Se você anota, você enriquece o seu grupo na terça-feira, porque é difícil a gente lembrar de tudo, nem eu mesmo lembro de tudo que eu falei aqui, quanto mais o que a gente ouve. Então toma nota, leva para o seu GAIS, colabora, cresce, guarda, personaliza aí seu boletim. Vamos à leitura então de Mateus capítulo 6. Acompanha aí na sua Bíblia. Versículo 16 diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto. E teu pai, que está em secreto, te recompensará. Vamos orar. Senhor, grande Criador e mantenedor do universo inteiro, Criador dos céus e da terra, aquele que providencia tudo o que a natureza e nós precisamos para existirmos, de mais essencial, Senhor, é a Ti que nós recorremos, é a Ti que nós louvamos e recorremos para que a Tua iluminação, o Teu Espírito que soprou a Tua palavra, possa ser com a minha boca, com os ouvidos dos irmãos, com o nosso coração em geral. Faz isto, Senhor, para que a Tua mensagem hoje toque no nosso íntimo de uma forma como nunca antes. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos, vou pedir que Carlinhos talvez traga aquela aguinha abençoada aí, que a goela está seca. Para que a minha voz não vá embora antes do tempo aqui. Bem, alguns domingos atrás, Bruno pregou aqui neste púlpito. E Bruno nos trouxe uma mensagem sobre esmolas. Quem lembra dessa mensagem sobre esmolas, levanta a mão. Bruno levantou. Esse, mais uns, algumas pessoas, lembra? Era bom. Depois, em um outro domingo, nós trouxemos uma palavra sobre oração, está no itinerário do texto. Quem se lembra da mensagem, não do Pai Nosso da semana passada, mas a outra, antes do acampamento de carnaval, quando nós falamos da oração nas praças, nas esquinas. Quem lembra dessa oração, dessa mensagem? Menos do que Bruno. Nossa, Bruno está federal. E o texto de hoje está ligado ao que Bruno pregou e ao que nós pregamos algumas semanas atrás. Esmolas, dar esmolas, orar e, hoje, jejuar, faz parte de um conjunto de ações que, se não praticadas da maneira correta, se tornam verdadeiros empecilhos para a nossa vida cristã. Dar esmolas, se for feita da maneira correta e com o coração correto, é bom, mas se não for feita da maneira correta, pode encher você de orgulho. Orar publicamente, orar pelos outros, é bom, ou também pode ser ruim se você só ora para que os outros vejam. E hoje nós vamos ver jejuar. Se você entra em um jejum pelas motivações corretas, é bom. Mas se pelas motivações incorretas, como foi no caso dos fariseus, é maléfico para a sua vida. Então vamos saber por que essas três coisas, essas três práticas cristãs, podem se tornar ou podem compor o nosso corpo hipócrita de ações e nos fazer mal. Então, vamos ao texto do jejum. De início, Jesus diz assim: quando jejuardes. O que está implícito aqui é que Jesus não condenou a prática do jejum nesse texto, vamos dizer assim. Se alguns acham que ele, o que não é correto, não é nesse texto que tem base, como em nenhum outro tem base. Jesus está dizendo, quando vocês jejuardes, então, ele estava reconhecendo que o jejum era uma prática cristã, como oração e como a esmola. Tanto é que ele diz, quando vocês forem jejuar, e aí ele dá uma série de questões que podem ajudar no jejum. Depois eu... Vamos lá com paciência. Ele diz, em primeiro lugar, que quando a pessoa jejuar, ela não deve, como os hipócritas faziam, parecer ou deixar parecer que elas estão jejuando. Alguns domingos atrás eu expliquei o que significava a palavra hipócrita. A palavra hipócrita, em resumo, era a palavra dada para os atores gregos, aqueles que usavam máscaras no teatro grego. Aqueles eram os hipócritas, sem o peso mal da palavra que tem hoje. Eles eram os hipócritas, aqueles que atuam, aqueles que usam máscaras, aqueles que se fantasiam, aqueles que parecem o que não são, na verdade. Aqueles que tramam. Então, no jejum, Jesus disse, não dê uma de ator. Se jejuar, ou quando jejuar, não deixe transparecer que está jejuando. Os hipócritas gostam de fazer assim. Porque, como em toda época, o povo gosta daquelas pessoas que se mostram verdadeiros oradores. O povo vai atrás daqueles que dizem terem recebido uma revelação especial de Deus. O povo dá ouvidos a qualquer irmão ou irmã que diz que passou horas no quarto e o anjo desceu lá, falou com ela, e as pessoas seguem e gostam disso. Eram as mesmas práticas assumidas pelos hipócritas. Eles, quando iam jejuar, eles faziam questão de dizer que estavam em jejum, para que aos olhos dos outros, eles fossem aqueles cristãos que praticam as disciplinas espirituais. Então, não vamos falar com fulano, ele está em jejum, ele está no estado de adoração profunda, de contemplação, de renegação do que é dele, de entrega total a Deus. Este homem é um santo, olhe para os olhos dele, olha como os olhos deles estão, como os olhinhos de Álvaro, tristes. Olhem como o rosto dele está oleoso de suor, olha como ele está pálido, olha como os berços desse homem estão ressecados. Há tempo que esse homem não bota uma água na boca. Olha como esse homem está magro. Ele vive em jejum. Ele vive em contato com Deus. Olha como ele nem consegue andar. E eles gostavam disso, os hipócritas. Gostavam de tramar. E Jesus disse, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Porque os hipócritas, quando praticavam o que quer que fosse, no caso aqui o jejum, eles desfiguravam o rosto, faziam o máximo para fazer de conta que estavam sentindo na pele a renegação das coisas dessa vida por Deus. Olha o que Jesus disse, eles se desfiguram, a figura que eles eram, eles deixam parecer que não são mais. A figura eu já não existe. O que existe é o jejum em pessoa, é o espiritual em pessoa, para que os outros vejam. Esse era o objetivo deles. Eles faziam isso com o fim de parecer que estavam jejuando para os homens. Aí Jesus, mais uma vez, eu lembro que Bruno pregou aqui, certamente ele falou nisso, que nós pregamos sobre a oração. Jesus fala aqui a mesma coisa. Olha o que ele diz. Estes hipócritas, aqueles que jejuam e que pintam o rosto para dizer que estão realmente muito debilitados, eles já têm sua recompensa. Jesus disse, eles já receberam a recompensa deles. E o que é a recompensa deles? A menor de todas as recompensas, o reconhecimento do público. É só isso que eles têm. O que eles têm apenas é o outro passar e dizer, ora, como, oh, como eles jejuam. É só isso que eles recebem de recompensa. Jesus disse, nada mais do que isso. Eles não poderiam achar que através do seu teatrinho conseguiriam esconder as verdadeiras intenções dos olhos de Deus, aos olhos de Deus. No versículo 17, Jesus vai para a prática correta do jejum. Não a prática aparente. Jesus, como disse na oração, para entrar no quarto, como disse na esmola, quando der com a mão, esconde a outra. Jesus diz, quando você jejuar, unge a cabeça e lava o rosto. O que é isso? Dá uma tratada. Passa um pozinho, compra uns produtos da Avon com Patrícia, deixa o rosto, rejuvenescedor, para não parecer que tá. Aí bota um batonzinho bonitinho, aí os homens dão um gelzinho no cabelo, fica normal. Porque o que importa não é se os homens enxergam. O que importa é se você está fazendo isso no seu quarto, no seu interior, no escuro do seu ser. Aí ele diz, quando você fizer isso, passa um perfume. Se for fazer jejum de banho, passa perfume. Se for fazer jejum de comida, bota um rolos na boca. É isso que Jesus está dizendo. Não deixa parecer. Não faz as coisas para os outros verem. Se for possível, se escondam. No 18 ele diz, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, que é o que importa. Ao teu pai em secreto, e teu pai em secreto dará a sua recompensa. Não a recompensa daqueles que querem os aplausos dos homens, terão, e é só isso que terão. Mas a recompensa de Deus não será os aplausos de Deus, será a palavra de Deus dizendo, entra no gozo do teu Senhor. Ou aqui especificamente nessa vida, dizer, eu estou em contato contigo porque entendo que o que você fez para entrar em contato comigo foi de coração, foi com a motivação correta. Então eu estou aqui no teu quarto, eu e você, e vamos conversar. E a recompensa de estar com o Senhor, a outra é a recompensa de ter o orgulho e os aplausos dos homens, que não dura mais do que o último aplauso do último homem que baterá a palma para ele. E o texto acaba. Se nós ficássemos aqui, nada de muito especial seria acrescentado à nossa compreensão do jejum. Que nada mais é do que o mesmo princípio da esmola. Quando der a esmola, esconde a mão, dê na bênção para ninguém ver. Quando orar, não procure as praças públicas. Ore no seu quarto, em secreto, que o teu pai lhe vê. E quando jejuar, ao invés de tentar parecer que está, passa um óleo na cabeça, no rosto, dá uma tratada e não deixa os outros perceberem que você está jejuando. Tudo em secreto. Tudo em secreto. Só para Deus ver. Só que a prática do jejum, como nós conhecemos, terminada essa primeira parte, ela se transformou em uma moeda de troca. O jejum, hoje, nas igrejas cristãs, na maioria das pessoas que o praticam, ele se transformou em uma moeda de troca. Quando se quer que o filho passe no vestibular, a mãe jejua 40 dias e 40 noites, sendo tentada pelo diabo para o filho passar, mas ela vai. Prefere comer as pedras sugeridas pelo inimigo do que o pão do cessar do jejum. Quando queremos um emprego novo, logo se vai à prática do jejum. Para quê? Para trocar com Deus. Quando se quer arrumar uma namorada ou um namorado, logo se recorre ao desespero total, se pratica esmola, se pratica oração, se pratica jejum, se pratica tudo que for possível para que Deus abrevie o tempo. Mas o que é isso? É a igreja cristã hoje em dia. Você liga a televisão, a troca é o que quer que seja, desde uma roupa íntima levada, usada para o apóstolo orar, porque só assim Deus vai ouvir-te, a água colocada no copo em cima do seu televisor. Desde isso. Desde um pastor que diz que se você ligar e colocar oração, ele vai levar para o monte, e uma vez orado no monte, é melhor do que a oração debaixo do monte, e lá de cima do monte Deus vai ouvir porque está mais perto dele. Há as sete sextas-feiras oradas em encruzilhadas da vida que mais se parece com o que quer que seja da nossa cultura negra trazida para cá. A gente começa a trocar. E nas igrejas nós começamos a introduzir práticas de troca, de barganha com Deus. Só o que acontece? Jejum não é isso. Jejum não é quando eu quero alguma coisa, eu jejum para trocar com Deus. Deus não é menino. Deus não é um comerciante. Deus não é alguém que pode ser enganado, gente. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, não por estar, para estar com Ele, mas para ter alguma coisa, e transformamos o nosso umbigo como centro do mundo, Ele sabe. Ele sabe das nossas verdadeiras intenções. Aí o que acontece? Qual é o jejum que agrada a Deus? Será que é não assistir Big Brother durante uma semana? Qual é o jejum que agrada a Deus? É não comer todas as manhãs? Você quer jejuar ou você quer emagrecer? Fala sério. Aí se junta uma coisa com a outra. Eu quero emagrecer, aproveitar, vou dizer que isso é jejum. Deus recebe, eu sou abençoado, eu cresço no meu nivelamento de espiritualidade, mato dois coelhos. Isaías 58, o texto lido com Pia, pelo presbítero Pia, com vocês, responde a muitas perguntas sobre o que é o verdadeiro jejum. Nós vamos ao jejum então, de Isaías 58. Vamos lá. Há mais de 700 anos antes disto que nós lemos. O texto já foi lido, nós não vamos ler todos. Todo o texto. Mas eu chamo a atenção ao versículo 6 de Isaías 58. Olha o que Isaías, gente, há 700 anos aproximadamente, pouquinho mais, pouquinho menos, antes de Cristo, já falava sobre o jejum. Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Cessar de comer é menor do que cessar, não que seja possível, mas cessar do prazer, ou de tentar, ou de deixar para lá a possibilidade do pecado. Antes de deixar de comer, deixar de praticar o que agrada a Deus. Jejum de pecado. Desfaças as ataduras da escravidão. Jejum de autoritarismo. Jejum de orgulho. Jejum da minha vontade acima da vontade do outro. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Jejum de injustiça. Jejum de levar a melhor. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? O jejum que agrada a Deus não é o jejum que faz o pão estragar porque você não comeu, porque estava em jejum. O jejum que agrada a Deus é você não comer o pão e repartir o pão. É isso que ele está dizendo. Não é deixar de comer e guardar para comer amanhã. é jejuar do que eu comeria hoje e compartilhar com aquele que não comeria nada. Não é isso? Não é que recolhas em casa os pobres desabrigados? É o jejum do meu conforto em detrimento do conforto do outro. É o jejum das minhas regalias e a busca por viver na simplicidade que outros estão obrigados a viver. É o jejum da impiedade, é o jejum do comer para repartir, é o jejum das minhas regalias para compartilhar, é o jejum do meu teto para abrigar, é o jejum do que quer que seja, para que seja dado a quem quer que seja o que quer que você deixou de fazer. Esse é o verdadeiro jejum. É que vires, se vires o nu, o cubras. É jejum de cobertor para cobrir quem não se cobre. É jejum da minha roupa para fazer vestido o nu. Esse é o jejum que agrada a Deus. E tem mais. E não te escondas do teu semelhante. O que Isaías está dizendo? Quando nós não compartilhamos o pão, não cobrimos o descoberto, não abrigamos o desabrigado, nós nos escondemos. Ele parte do pressuposto de que nós sabemos que existe gente precisando de pão, existe gente precisando de abrigo, existe gente precisando de cobertor. Nós vamos fazer olhos, vamos nos fazer de cego se nós quisermos. Isso é se esconder. Este jejum, não o jejum do não fazer nada, mas o jejum do não fazer para fazer, esse jejum aqui, versículo de número 8, romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará quando você se dispor a curar o outro. A tua justiça irá adiante quando você abrir mão da sua para fazer justa a vida do outro. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Enquanto nós abrimos mão da nossa suposta segurança para fazer outra criança ou alguém que não tem proteção, fazer proteção ou providenciar seguro e proteção para o outro, enquanto nós providenciamos a proteção para o outro, Deus se faz do nosso guarda e retaguarda. Esse é o verdadeiro jejum. Seria muito bom e muito belo para a satisfação pecaminosa nossa, se fosse apenas entrar num regime. Mas não. Quer entrar? Compartilhe aquilo que você abriu mão. E no versículo 9, então clamarás, porque você atendeu o clamor de quem não tem a quem clamar, então clamarás e o Senhor te responderá, porque você respondeu às necessidades de quem não tem resposta. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui, porque você socorreu aqueles que gritam há anos, nasceram gritando, não deixaram de gritar. O berro do nascimento se mantém até a morte, e nós, com ouvidos que teimam em não ouvir. Enquanto nós não ouvirmos o clamor e o socorro do desabrigado, não será ouvido nosso socorro. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, é prático, Isaías. São pessoas que estão na nossa porta. Não é religião espacial, ou do não conheço, ou de que quer que seja. É uma religião prática. Tiago diz que a verdadeira religião não é ir para a igreja, é cuidar das viúvas e dos órfãos. Tiago diz. É jejum do dedo que ameaça, jejum do falar injurioso. Ninguém faz jejum de ficar calado. Faz. Já viu assim, ó, parei de falar besteira. Por quê? Estou em jejum. Não falo mais besteira. Já imaginou como seria bom? Então a tua luz novamente nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma. Por quê? Porque você jejuou para fartar a alma do outro e depois da alma farta do outro, a sua será farta pelo Senhor. Em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Por quê? Você cuidou dos ossos daqueles que estão em jejum de saúde desde que nasceram. Cuidados eles, depois os seus ossos serão cuidados. Serás como jardim regado e como manancial cujas águas jamais faltam. Tem mais para os teus filhos. Edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Serás chamado repartidor e tal, tal, tal, e tal, tal, tal. No versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado, que é o dia do Senhor, o dia da presença do Senhor, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo, o dia do Senhor, digno de honra este dia, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, o que é isto? Jejum dos meus projetos acima dos projetos de Deus. Jejum da minha vontade acima da vontade de Deus. Não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, jejuando nisto, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, de Jacó teu pai. Porque a boca do Senhor o disse. Se nós lêssemos apenas o texto de Mateus, nós perderíamos a profundidade do jejum. Jejum não é apenas deixar de comer, jejum é deixar de comer para alimentar quem não come e está em jejum desde o nascimento. É assim. E uma outra coisa. Na nossa confissão de fé, que é um documento que nós reconhecemos como sendo o corpo de doutrinas, quer dizer, é uma sistematização das doutrinas bíblicas para facilitação de busca e de aprendizado, esse nosso documento que a nossa igreja tem como símbolo de fé, ele fala um pouco sobre jejum, e quando ele fala sobre jejum é interessante, que ele diz... que nós devemos entrar em jejum quando há catástrofes, terremotos. Olha se não está no nosso contexto. E por que a confissão diz isso? Não é terremoto no México, você entra em jejum aqui, não faz nada, entra no teu quarto e acabou. Mas o entendimento é o entendimento de Isaías. É convocar a igreja a jejuar e a comida que seria consumida, a roupa que seria vestida, o que quer que seja, que seria o que quer que fosse, seja guardado, trazido para enviar para outros. É isso. O entendimento é esse. Jejum em grandes catástrofes, terremotos, quando a humanidade mais precisa da humanidade entrar em jejum, mas não é para virar e entrar no nirvana. É para que aquilo que ia ser consumido seja compartilhado. E aí tem várias propagandas na televisão, uma sobre árvore mesmo, se todo mundo em um dia parasse de usar o papelzinho de folha normal e consumisse esse que a nossa igreja consome, aí Álvaro, ninguém riu. Aí nós consumimos papel reciclado. Então, quantas e quantas árvores não seriam preservadas? Por exemplo, nós estamos nos aproximando, se eu não me engano, do Dia do Planeta, se eu não me engano. Dia do Planeta, Hora do Planeta, que é aquela iniciativa para que todo mundo, em um sábado aí, desligue a luz de 8 horas, se não me engano, às 9, às 10 da noite. Iniciativa interessante. O que é isso? Jejum da minha tecnologia e da minha luz, para mostrar que se nós fôssemos pessoas mais comprometidas com a preservação do meio ambiente, nós conseguiríamos reverter as situações. É jejum de luz para mostrar que nós conseguimos preservar se nós quisermos. Agora é interessante também, Jesus uma vez estava com seus discípulos e os hipócritas chegaram, esses que jejuavam para todo mundo ver, e perguntou: Jesus, por que nós, os hipócritas, vamos dizer assim, os discípulos de João, todo mundo jejua e os teus discípulos não? Perguntaram a Jesus: ó, já faz 3 anos que você está com os discípulos aí, e nunca a gente viu ninguém com cara triste aí porque estava em jejum. Os seguidores de Jesus não jejuaram. E aí Jesus responde: meu filho, enquanto o noivo está com eles, é só alegria. Mas haverá o dia em que o noivo será tirado e eles vão jejuar. Haverá o dia em que o noivo será tirado e eles vão jejuar. No dia da ida de Jesus, discípulos jejuaram no caminho de Emaús. No dia da ida de Jesus, a consciência do Evangelho virou jejum por muito tempo até que fosse redescoberta. No dia da ida de Jesus, os sorrisos entraram em jejum. No dia da ida de Jesus, para alguns, a esperança entrou em jejum. Enquanto Jesus está no nosso meio, é alegria e paz no Espírito Santo. Agora, depois que o noivo é tirado, é jejum. Como nós temos a consciência de que ele foi tirado de nós na cruz, mas só por 3 dias. Depois ele retornou, vive, reina ao nosso lado, tem seu Espírito conosco. Não há motivos, a não ser os motivos realmente que são motivos de jejum, que faça com que a gente jejue. Por qualquer coisinha se propõe jejum e se levanta a igreja a jejuar pelo bicho do pé, no pé do filho do presbítero. Nós temos um noivo. É alegria, é paz no Espírito Santo. Agora, se os irmãos quiserem jejuar de alimento ou do que quer que seja, ou de lanche ou de dinheiro, e recolher e enviar para quem precisa, estamos dentro de Isaías 58, dentro do entendimento de Jesus do que seja o jejum, dentro do Evangelho, do princípio do Evangelho. O Evangelho não é não fazer. O Evangelho é: se não fizer, não faça para que o outro faça no seu lugar. Se não comer, não coma para que o outro come o seu. Se não vestir, não vista para que o outro vista o seu. Isto é o Evangelho. Nunca retrair, não é a religião do não, não é a religião do não posso, mas é a religião do compartilhar. A maior de todas as partilhas, o maior de todos os jejuns foi feito, sabe por quem? Por Deus, que jejuou a sua alegria, entregando o seu filho para viver por nós e sofrer, estando na ausência daquilo que ele mais amava, jejuou da alegria da presença do seu filho. Mas quando o noivo retornou, ele é feliz até hoje. Então, quem não tem o noivo, vive uma vida de jejum, de paz, de alegria, de presença de Deus. Sua vida é um jejum, porque você não tem o noivo. O noivo foi tirado da terra. A sua vida é um jejum. A sua vida é escassez. A sua vida é fome. A sua vida é sede. A sua vida é não ter. A sua vida é não possuir. A sua vida é não. A sua vida é vazia. A sua vida é magra. A sua vida é raquítica. Porque não tem noivo. Não tem noivo. Mas se você entende que a sua vida pode ter a presença do noivo que bate a porta para entrar, e com ele, quando ele entra, ele traz a paz que só ele dá, ele traz a liberdade que só tem quem está nele, ele traz a satisfação de viver nesta vida por ele, e ele dá a consciência e a certeza e a segurança de que um dia não haverá mais necessidade de jejum nenhum, porque nós viveremos para sempre nos céus com os anjos com o noivo casando-se todo dia, casando-se a toda hora, cantando toda hora na presença dele, desfrutando de tudo e do bom e do melhor. Não haverá jejum, não haverá escassez, não haverá terremoto, não haverá razões e motivos para entrar em jejum, não haverá fome, os olhos não chorarão, a boca não clamará por alimento, haverá alimento sempre, a árvore estará lá, os olhos brilharão ante a luz que é Jesus, que brilhará nos nossos olhos e que refletirá a luz de Jesus, que volta para nós, que vai para Ele, que volta e que vem, e não haverá mais motivo de jejum e de escassez de nada. Se você quiser viver nesta maravilha de local e de lugar, antes, querendo também viver aqui, onde há ainda a possibilidade de algum jejum, você precisa reconhecer que é pecador e chamar o noivo para viver na sua vida, no seu coração. A responsabilidade é sua, a decisão é sua, o noivo está aí disposto e disponível para fazer cessar o jejum existencial da sua alma. Que Deus nos abençoe e eu espero que o noivo tenha entrado em muitas casas aqui. Como domingo passado, deixa eu beber só mais um gole. Nós fizemos um desafio na semana passada para que nós respondêssemos a mensagem com prática. E alguns irmãos responderam, aqueles que se sentiram direcionados para aquela prática. Quem não respondeu, se não era para aquela prática, não se sinta diminuído. Deus tem um ministério específico para cada um. Mas talvez a prática de hoje seja uma que não dá para explanar todas as nuances da proposta, mas é o seguinte: todos aqueles que querem ou que têm alguma habilitação, partindo de quem é habilitado na área social, ou daqueles que gostam de trabalhar na área social, daqueles que abrem mão da sua justiça para ver a justiça do pobre, daqueles que gostam de deixar de comer para fazer comer o pobre, daqueles que amam ajudar o próximo, se você é um desses, se o seu coração palpita para ver o bem do outro, se o seu coração ferve de tristeza ao ver que há um triste do seu lado, se você é assim, se você ama o ministério social, a área social, o cuidar de pessoas, no fim do culto, no fim da nossa reunião de hoje, você nos procure para a gente conversar sobre uma outra proposta de alargar a nossa ação social. Tá bom assim? Se o seu coração ferve por fazer cessar o jejum do pobre, quando acabar o culto, a gente conversa, tá certo? É esse mesmo aqui que vos fala, que estará esperando você. Vamos orar. E pedir que o Senhor cesse o nosso, se houver jejum e alegria. Primeiro, que todas as práticas que nós assumirmos, que façamos para nós mesmos e para Deus, para ninguém. Que ninguém sirva querendo ser visto pelos homens. Não dá certo. Que ninguém sirva querendo ser visto pelo pastor ou liderança da igreja. Não dá certo. Sirva para Deus. Quando ninguém lhe vê, Deus lhe vê. Sirva aquele que lhe serviu com a vida na cruz. Depois ore também para que a sua vida seja uma vida ativa no serviço ao próximo e na cessação do jejum daquele que não tem. E também ore para que a sua língua entre em jejum, nossas más intenções jejuem, para que tudo em nós que não é do agrado de Deus entre no jejum. Ore assim, vamos passar um tempo em silêncio. E se você, meu irmão e amigo, quer fazer cessar esse jejum existencial, essa falta de paz no seu coração, nós queremos orar por você. Não deixe de nos procurar. Um desses que está aqui na frente, que você viu pelo menos. Nós queremos orar para que Jesus entre no seu coração e faça este coração transbordar da presença dele. Vamos orar.